Baixa a janela 312, complete final IA 272, chama a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, bom dia, 312. Salvador, bom dia, Oxanã 63, tudo 2. Oxanã 63, 1-2, 2-1, 0-5, autorizado pouso, pistola 0, vento, 1-3, 0 graus, 0-8, 9. Pouso, 1-0, Oxanã 63, 1-2. Tráfego 12 horas, 10 milhas, batendo 110, um Robson 44. 7-2-1-9-9. 2-1-9-9, autorizado IAD, eu tenho que ser pista 9-0, rapaz, tá pisando. Autorizado, depois ela final. Romeu, mantém sob condições visuais, reporte no local de pouso. Aluno 2, solo 1-3, libera a direita, chame só aluno 2-1-1. 2-1-1, à direita, meia, Salvador, bom dia, hoje é na 3-2, bom dia, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, na posição 603. Salvador, Azul 2, 7 mais 6, 20 quilos, com o quê? Azul 2, 7, 9, 6, afirmando até pronto, 4. Prossiga. João Pessoa, autorizado, Azul 2, 7, 9, 6, via Golf 677 da Recife, após direto, nível 170, saída onde? Primeira curva esquerda, transponder 0260. Autorizado para essa pessoa no 0170, e como se fosse o circuito direto de uma pessoa. Perfil da Conde 90 e o transponder 0260, do 2790. A conta puxa, a 2790. Salvador, voo 2199, final ILS, baixado e travado, passa o stand. 2199, existe no 015, autorizado pouso, pista no 0, vento, 100 graus, 069. Pouso autorizado no 0, com 2199. 095, fins autorizado via Zulu 21, nível 360, saída robô, eleva. Após eleva, voa a posição nítico para interceptar o via, primeira curva direita, transponda 5014. Está aprovado 360, via Zulu 21 para com 5, decola da 10, direita, arpó eleva, após eleva, voa direto aqui, 5014, e controle em 198, 109. Outra puxa. Outra. Via para 2.000 pés, ajuste no 05. Via para 2.000 pés, 3.000 pés, 199, se amostrar em 121, décimo 1. Salvador 211, bom dia. Salve, bom dia, voo 2199, livro. Voo 2199, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, voo 2199. 2199, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 2199. Do 9069. 9069, copiar de chip na IAD, está valendo a frequência 118, decimal 95. 895, 9069. Salvador Azul, 9169, IAD. 9169, ajuste na 015, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 079. Livre pouso, pista no 0, azul, 9169. Pode seguir com esse, o 2199? Sim, 199 autorizado, Juliette, com 208. Uno 095, tem 130 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 10 minutos. Uno 095, livre táxi de Índia, posto paradão no 0 torre, 198, decimal 95, que negão no 015. Tem 15, livre táxi, 295, bom dia. Após o Azul Lima, tem câmbio sendo 0. Após o Azul Lima, tem 5 a 10, 0. Papatango Lima, Zulu Golf, aguarde cópia por gentileza, prepare a saída a bordo. Confirmando o nível, por gentileza? 040, ciente. Azul 969, sala 25, libera direito, chama-se sala 1, 2, 1, 1. Sala 2, 1, 1, 9, 1, 69. Salvador, Salvador, Azul 969, Libra. Azul 9169, táxi Alfa, repartindo pra Juliette. Alfa, pra Juliette, 969. Papatango Lima, Zulu Golf, pronto cópia. Papatango Lima, Zulu Golf, está autorizado Sierra Serra, Delta Mike, nível de voo 040. Decola da pista 17, primeira curva à direita, na saída Coral. Acione no transponder, 5005, controle Salvador 120, decimal 8. Saiu Lima Zulu Golf, correto com o cotejamento, confirme que abre a autonomia. Relacionamento de táxi, chame a torre em 118.95, ajuste o altímetro na 096, papatango Lima Zulu Golf. Gente, funcionário do C33, entendido que vai acionar para o táxi apenas 16. Confirmo, não compreendi. Funcionário do C33, confirmando vai acionar apenas para o translado. Não é isso? Sim, o plano já está para 11h30. Ah, sim, gente, funcionário do C33, utilizado do táxi, via táxi hotel, no ponto de espera do hotel, chama torre 18.95, para o taxiamento via pista. Autorizado o acionamento, vai reportar no hotel, chamando todos, os 8 do 9, o 2-4-1. Alô, 9169, hotel, da Juliette. Azul, 9169, Juliette, portão 01. Juliette, portão 0796, tá, 68 a bordo, atuando 4 horas, alternando o material, 95, avate autorização. Para. No quase, Juliette, 7-1-6. Ponte espera da 1-0-2, 1-1-8, 1-9-5, nem 1-0, 1-6. Vamos lá com o tráfego, autorizado o táxi de ministério da Inglaterra. Chega na consulta nível 050, ajuste a 0-9. autorizado para tá, a intercessão, repete para ingresso. Ah, 2796, linha decola, pistão 0, vento no 30 graus, 08 nós. A linha decola, pistão 0, com quanto vento, por favor? 130 graus, 07 nós. Bono 095, chama sempre recebido na frequência que é 126.0, alterna 128.8. Tem cabeceira 17, é porto pronto. Na 128.8. 260.288, Bono 095. Marinha 7081, prossiga. Acionado, protocolo, Marinha 7081. Aracaju, autorizado visual no corredor forte, 1.000 pés sobre o solo. Decola pistão 0, primeira curva esquerda, transponda 0263, Marinha 7081. Bona 0263, Marinha 7081. Reporta para o táxi, Marinha 7081. Quando para um táxi, chama a torre 1985, confirma o perigo e autonomia. 796 da Fala do Station, controle de Salvador, 1198. Salvador, 1098, 2796, bom dia. Sucesso 2733, autorizado ingresso, pista 90, até parte de autoridade. Autorizado ingresso via... Fala, até parte de autoridade, ponto. Sucesso, pista 90, ajuste na 096. Autorizado LSFK, 1096, tá, 3304. Valeu, Salvador, Azul 2796, bom dia. Azul 2796, contato radar da colagem Sub-Azul, da Conde para o nível 1970. Pega da Conde, nível 1970, 2796. Golfe autorizado, decolagem pista no 7, vento 11, 0 graus, 0 meia noite. Pessoal, pode voar sim, brotar 3304. Tá, 3304, mas é preciso ser legal. Da El Transição Bótima, primeira curva direita, transponda 5027. 4379, autoridade São Paulo, Guarulhos, 320, Apesilo 10, saída da El Transição Bótima, curva direita, transponda 5027. Apesilo 79, correto, bota o curso. Manati, protocolo. Juliette Serra, Manati, Grupo Sulu, autorizado. O número 10, inicialmente corredor axé, com a primeira curva à direita, a protocolagem deu no 7. Transponda 0133. Mais sobre o Golfo, confirme a radial de Star Station. Radial 638 beleza. Azul do Golfo, sente. Posição Marinha 7081. Para o destino, ainda há 242. Lima Azul Golf, da Trafite Autoridade de Horácio Destino. Ao mais filha de Romero, só avisou a aeronave em pouso, já autorizado sobre voo em China. Afirmo. Grato, Romero. Sul 59, autorizado em avião sexo, pistão 0, já está estabilizado. Será estável, 359. Como eu quero. 04, solo 42, libera direita, chama solo 1211. Liberando 211, tá 3304. Bom dia, tá 3304. 3304, bom dia, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. Linha 7081, autorizado decolagem. Pista 10, vento 100 graus, 08 nós. Já no local de sobrevoo, totalmente condicionado, Mike, Juliette Romeu. Gente, visual com tráfego. Marinha 7081, decolado 43, chame controle de Salvador, 1198. 1198. Por direito, por responder 5051. 360, saída da Helena, Pavleda, Porto Seguro, por direito, responder 5051. Confirma o controle? Controle 1198, a porta pronto para o puxo. 98, passar. Corredor forte, aguardando para a subida, mantendo 1000 pés. No momento cruzando 500 e ascendendo. Na 319, acendo identificação dessa vez, chegada a ponto para 4.000 pés, ajuste na 09. Informo Robson 44, efetuando sobrevoo próximo à cabeceira auxiliar na esfera de aproximação. Autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 07 nós. O ajuste é altímetro 10, 16. Ok, livre pouso 10, 10, 16, 3859. Fato, Romeu até o Juliette de Serra, decolado 45, chama controle Salvador 1198. Controle 1198. Salvador é o Papa Romeu, hotel Juliette Sierra. Hotel Juliette Sierra, curva do Xamil 10, ajuste na altera no meio. 190 no meio, eu solicito o DCC para Manati. Israel, transição ótima. Primeira curva direita, transformando 5042. Reportará 20 milhas fora, DCC para Manati Sierra. Como é possível chamar de pouso? Sérgio do FDR, quando possível, estimado de pouso. Quando possível, reportaria estimado de pouso, certo. Controle Hotel Juliette Serra, estima o pouso aos 08 da próxima. O controle confiou, Serra? Hotel Juliette Serra, contato. 08 da próxima é o pouso. Hotel Juliette Serra, 1108. Xena 6312, Recife autorizado, VPZ no 7, nível 350, sai da Puca, transição pra Ju, primeira curva esquerda, transponda 5050. Bom dia, Alfa Juliette, Fotão 04. Alfa Juliette, Fotão 04, 7081, eu confirmo o estimado de pouso e ingresso na terminal Aracaju. 2796, 10 milhas da posição Conde, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju na frequência 120 decimal Prix, azul 2796. 2796, ciência, Aracaju 203, bom dia. Alfa, contato radar sobre posição coral, voo em Mari para intensificar a chegada a Mari, ajuste no 096, reporte para descida, Papatango, Vitor Alfa Alfa. Papatango, Vitor Alfa Alfa, desse cara nível 050. Gustavo Lima do Golfe, Paulo IFR modificada 1053, desça para 3.500 pés, reporte atingindo ajuste 1090. Segue controle do farol de Itapuã, Mike, já te comeu totalmente condicionado os seus tráfegos. 7081, no... não há tráfego reformado que entrou, ajuste 1096. Essa é a frequência livre, quando ingresso na terminal Aracaju, chame Aracaju na frequência 1920 decimal 3. 9170. Prossiga. Qual a posição da aeronave nos precede? O Avianca realizando pushback no 03. Ah, no 3, está bom. Eu sou 160 da presente autoridade de NETSAP. Direto SAP, eu sou 30, sou obrigado. 3179, tem 218, 3 horas e 40, Serna Galeão. 179, segue o táxi via Pati 1 no Inter, ponto espera para cima 0 Torre, 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 1-0-1-6. A retaguarda do Airbus da Avianca. No, finalizando o pushback no portão 03. Você vai seguir o táxi na retaguarda da Avianca, no ponto espera Torre. Então, bom dia. Cima C 250, até o próximo TAP. Confirmando o indicativo, é o Xené 6312. Confere, 6312. Tente o Xené 6312, livre táxi via Índia, ponto espera de cima 0 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro no 0 no meio. Até o próximo TAP, o 1-1-0. Ok, sim, 3-1-0. Azul 1-1-7-0, sem coordenação, pode ir movimentando? Azul 1-1-7-0, tem um Airbus da TAM, também taxiando para o ponto espera para o 1-0. Após o mesmo liberar do setor, está autorizado e reporte o táxi. Azul 1-1-7-0 copiou o Sol Salvador? Senhora, copiou. Quente. Sul Leste Romeu, mantém sobre condições visuais. Já reportando as intenções, em Pituaçu, retorna paralela sentido Iguatemi, Mike Leste Romeu. Sul Leste Romeu, quente, reporte tela de Pituaçu. Reportará Mike Leste Romeu, vai manter o ponto agora. Chamei na 311, no complexo final da FFC, chamei a 2 Salvador na frequência 118, décima 95. Nossa, como você já? Bom, no 60, desça a via para 4.000 pés, ajuste na 09. Fez via 4.000, milímetros, assim, o número do mesmo. 312, mantém ponte para aguardando, mantém ponte para aguardando. Xené 6311, autorizado pouso, sistema 0, retorno 30 graus, 079. Autorizado 090, 7 Romeu, sente, reporte no arraio sobre voo. Reportará, Romeu. Copa Salvador. Uniforme Sol Golf Alpha, ajuste 1096, reporte ingressando no corretor Caixa 13. Tráfego 11 horas, 6 milhas, cruzando nível 060, descida para nível 040, um Bravo 738, número 1 na aproximação. Ciência, vento ao 1960, desça do dia para 2.000 pés, ajuste na 06, autorizado via DFX, rebote estabilizado. Ok, via 2.000 pés, autorizado a X-Ray, pode estabilizar o 1.60. É 3.1, solo 05, solo 2.11. Lembra 3 no 1, prossegue a via Alfa, repartiu antes da Juliette. Alfa. Salvador, bom dia. 3.5 canalização. Informação é de uma autorização positiva para a moto lá. 3.10, retorno ao Alfa. Decola 5.0, primeira curva direita, saída Ador, Elefa, após voa direto Nítibo, November India, Tango Bravo Oscar, Upsilon 2.1, segue conforme a rota do plano. Acione 5.056 no transponder, 1.20, 8, controle. Utilizado Curitiba, nível 3.60, via Upsilon 2.1, vai falar da 10, curva direita, Ador, Elefa, após o amigo. A 359 correta, repórter pronto, feedback acionamento. Fala, bom dia, tá 3304, quem tem informação Lima, autorização Brasil. Tá 3304, prepare árvore, leva a guarda de cópia. Árvore, né? Tá, final de 130, 410, Ribeirão. Azul 9170, livre táxi via Índia, conectar o 10 torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 10, 16. Direita Índia, 2, 8, 9, 9. Contato um radar no decolagem do Brasil, saída a Puca para nível 350. Via para o 3508. 1160, autorizado IAB, textura e pistão 0, repasta aplicado. Atualizado o X, reporta estabilizado, com o número 179, autorizado decolagem 1.0, retorno 30 graus, 0.1. Atualizado decolagem 3.1.79. Tira 6312, comando controle 1.1.9.8. Ajuste altímetro na 0.6. Ele passa para trazer do portão 6.12, com ajuste no 0.6, com o 2.9. Lame 311, Juliette, gate 02. Meia 312, inicialmente uma TP pela saída, aguarda autorização. Já tem alguém na final aí? Tem uma 10 meses que era a nave decolando, era a mesma rota e mesmo nível. Mas o aeronave 170 autorizado, né, mano? Tem pistão aqui. Ali, mano. 3179 da 08, controle 1 da 0. Controle 1 no 9.8. 19.8, boa. Sonda 0, via taxiway Índia, no ponto espera. Chame a torre 1 no 9.95, ajuste o altímetro. 1-0-1-6. Taxi via Índia, ponto espera, torre 19.8.95. Ajuste no 0-1-6. Gol 1-1-2-1-9-6.